a mais uma dupla hora de Virgado 25, é a nova Toga do Lobo, pontinha da antena radar até à 1 da manhã. Neste caso é a quinta e última edição da semana. The Walkman. Convidados para as iniciais da dupla hora, sexta para sábado, por aqui na pontinha da antena radar da Walkman, You and Me, On the Water e o habitual In the New Year. It's a point of pride. Títulos, as inaugurações de Viriato 25 até à 1 da manhã, noite sexta para sábado, aperitivo para o álbum novo Ben Harper, acompanhado agora dos Relentless 7, Shimmer and Shine. I never go out of flame, and I and Shine é aperitivo para o álbum novo, certamente de Ben Harper, agora acompanhado uma vez dos Innocent Criminals pelos Relentless Seven. Iniciais de Viriado 25, as críticas dividem-se, já verificamos Word, Mojo e Uncut. Duas dizem muito bem, uma diz muito mal. A Mojo, especialmente, e por quem temos uma grande conta, referimos a Joe Bonamassa e ao seu oitavo álbum de originais, The Ballad of John Andre. That I'm in, never let her down a day in my life. Trains all around me as I see the time pass me by. Never trade you for the world. Never do the things I used to. I guess it's not good enough, this I see. I'll remember happy times. Comes faster now, day by day. Places that I've been, but not the place I wanna be. Never trade you for the world. Never do. Guess it's not good enough, this I see. And now, remember every time. I see, but times. Now remember every time. Iniciais de Viriato 25, onde se incluiu Joe Bonamassa, The Ballad of Joe Hendry. Desta vez o tema Happier Times. Emissão Noite dentro o radar 97.8 MHz Rádio Difusão, online www.radarlisboa.fm. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Não tarda a última inserção de Tira-linhas com Ana Cristina Ferrão por aqui no Viriado 25 da Radar, 23:30. Oh, shit. White Denim. When you ask me, drink or relax me, you tell me what the facts be. They be my past me. That's the ass of it, subtract me. Don't let it go. Oh. bem soltas para uma boa Sexta-feira Santa. É o que desejamos a todos os ouvintes da Radar e de Virgado 25, por aqui connosco até à 1 da manhã. White Dunning, Mess Your Air Up e Shake, Shake, Shake. Nada de carne. António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Faltam a poucos minutos para chegarmos ao Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão. Dois temas para o White Dunham. Make your head. Make your hair mess up. Shake, shake, shake. E entretanto, It's Blitz, o álbum novo dos Yeah. Get your leather on. You're a zero. What's your name? No one's gonna ask. You better find out where they want you to go. Try and hit the spot. Get to know it in the dark. Get to know whether you're a crime. Oh. Can you climb? 25, o primeiro das duas horas da última edição da semana 23, uma da manhã em plena radar, pontinha da antena radar 97.8 MHz, faz bzzz. Yeah, yeah, yes, it's Blitz, o álbum e o single Zero. Radar, Almada, Oeiras, Lisboa, 97.8. 97.8. Atira linhas. Uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM. A minha obra é portuguesa, constituída por sentimento e gente portugueses até à medula. Tudo o que escrevo se destina a interessar as pessoas na sua própria identidade. Daí, muitas vezes, ela ter um efeito devastador, a obra e a pessoa que a produz. Sobretudo a pessoa, devo dizer. Eu desmarco os outros da rotina, espanto a manada. Depois os efeitos são maravilhosos, combinam com a imortalidade. Se eu não sou poética, apesar de dizerem que sou, cada vez com mais veemência e singular teimosia, sei descobrir nas coisas comuns uma direta via que as leva ao coração, que os torna capazes de serem mais doces do que a lírica mais melodiosa. Não quero como assunto nada de extravagante, mesmo com timbre de lírico. Não quero brilhar, nem convencer, coisa que os poetas querem muitas vezes. Quero ser sóbria de palavras, constante de gratidão, verídica de fidelidade para quem confia em mim. Para mim, Augustina, é fácil ser verdadeira quanto à minha insinceridade. Augustina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores a publicação da Ópera Ómnia de Augustina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão, outras leituras acontecerão aqui na Radar. Esta semana, o álbum de família presta homenagem a Elliott Smith com a escuta integral do emblemático Either Or de 1997. Neste registro de produção lo-fi, Elliott Smith demonstra todo o seu potencial como escritor de canções e chega mesmo a dar o salto para o reconhecimento público através da nomeação para os Oscars da Academia com um dos temas deste álbum. A breve carreira de Elliott Smith e um disco marcante dos anos 90 para escutar esta semana no álbum de família. Já tivemos uma audição integral na quarta-feira passada, às 14, ainda com o Tiago Castro. O álbum de família volta a passar por inteiro. Elliott Smith, em homenagem mais que justa, e o álbum Either / Or. No domingo próximo, ao meio-dia. Convosco está Viriado 25, Noite Dentro, na Radar. Randy Newman. Was a fool with my money, and I lost every dime. And the sun stopped shining, rained all the time. It did set me back some, but I made it through. But I'll never get over losing you. Do you know how much you mean to me? Should have told you, 'cause it's true. I'd get over losing anything, but I'll never get over losing you. When you're young and there's time I've been cold, I've been hungry. Now for a while, I guess most of my dreams have come true. With it all here around me, no peace do I find. 'Cause I never knew losing you. No, I never. De Tirolinhas, chegou para trás a rubrica habitual de Ana Cristina Ferrão na sua última e quinta inserção nesta última noite de Viriato 25 na Radar. Foi Randy Newman, Losing You, do segundo CD Real People Homeland, Beirut, My Night with a Prostitute from Marseille. And we believe to the Lord. Virgado 25, as soltas ainda antes de chegarmos à colher de blues da edição Beirut March of the Zapotec and Real People Holland, certos do segundo CD Real People Holland, My Night with the Prostitute from Marseille, My Wife Lost in the Wild, ainda um saltinho antes de chegarmos à colher de blues para Venice. Thank you. edição da Colher de Blues, a quinta ao longo desta semana, habitualmente 23h45, hoje um pouquinho mais tarde. A nossa convidada da semana foi a maravilhosa Memphis Minnie, um álbum de 22 temas, que é uma recompilação, evidentemente, com o genérico Bumblebee. you, and only you try to tell on me. I know something on you. I was sitting in my kitchen just as quiet as a lamb. I wasn't too quiet to hear my back door slam. Ain't no need you try to tell on me. I know something on you, I mean. I know something on you. Ain't no need you try to tell on me. I know something on you. Ain't no need you try to tell on me. I know something on you. I want you to tell me how come you do like you do, do, do. You know I love you, ain't done a thing to you. I don't need you trying to tell on me. I know something on you, I mean. I know something on you. Ain't no need you trying to tell on me. I know something on you. Ain't no need you trying to tell on me. I know something on you. Fine, I want it, I want it, and I want it bad. You don't give it to me, you wanna make me mad. Ain't no need you trying to tell on me. I know something on you, I mean. I know something on you. Levar-nos até à meia-noite na última inserção de Mulher de Blues, Bumblebee, numa compilação de 22 temas para Memphis Minnie. É curioso notar a menção na contracapa de Guitar and Vocals. Não era comum uma mulher pegar numa guitarra nos distantes anos 20 e 30. Memphis Minnie. The woman I love don't mean me no good. Look here, baby, you ain't got to go. I've got my first time to drive you from my door. You ain't got to move. Este com Black Bob Hudson, Baby, You Gotta Move, Memphis Minnie, Bumblebee, A Colher de Blues, numa série de 5 emissões em plena Radar e Virgado 25. Neste caso, noite dentro, sexta para sábado, a levar-nos de boleia à meia-noite. If you see my rooster, please run him on back. Radar. Meia-noite. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 808-200-400 da Zone TV Cabo. Os monstros sagrados do rock vêm a Portugal. AC/DC. 3 de junho, Estádio de Alvalade. AC/DC. Bilhetes à venda. AC/DC, o concerto do ano. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro agora. Radar, o futuro agora é o nosso novo claim. Toda a gente o acompanha, evidentemente. Virgado 25, 23, 1 da manhã. De segunda a sexta, o que também dá um terça a sábado. Pontinha da Antena Radar 97.8 MHz e online www.radarlisboa.fm. No blog está quase tudo, se não tudo, blogradar.blogspot.com. Hi, how you doing? Bem-vindos ao espaço complementar de sexta para sábado por aqui. E o que é que vai tocar? Please welcome Blue States. We'll be right back. Full Moon. É também a última hora de Virgado 25 por aqui na Radar por esta semana. Os Blue States de Electric Complement e as nossas soltas sem perdoar as fixas, que são Boomerang 0,30 e na ponta da língua 0,50 com Kepa Junqueira. Fairport Convention. And a warning, take by me. Never lead your single life astray or into bad company, as I myself have done, being all in the month of May, when we were pressed by a sea captain, a privateer to trade. To the east in this we were bound, to plunder the raging main, and its Venice, the brave and gallant ship, we sent to a watery grave. Off the Freeport we did steer, our provisions to renew. When there we spied a bold man of war, she was waking 3 feet to our two. Oh, she fired across our bow, heave to and don't refuse. Surrender now unto my command, or else your lives you'll lose. But our decks, they were smothered in blood, and her cannon loudly roared, and broadside and a thousand times I States The Electronic ou The Electric Complement e também Fairport Convention, cruzamentos do futuro e do passado, Polly on the Shore, Viriado 25 até à 1 da manhã, música para o fim de semana e para a Semana Santa, Chico Ross. para somar nas soltas, arranque da segunda hora de Viriado 25, a levar-nos até à uma da manhã em plena noite radar. Chega o Cross, o duplo CD7. O time. Por estar. Com os míticos já Star Alvur e Jomalind, se é que saiu certo em islandês, se não, perdoem-nos. Chega o Ross. You rise and Viriato 25, uma, aliás, 23, uma da manhã, Radar. Rilo Kiley. E depois a menina por trás, ou por detrás do Rilo Kiley. Johnny Lewis com Elvis Costello. It's a party. Let's party. Good. They'll take it all if the door's left open. Steal the nose right from under your eyes. I'm a carpetbagger, baby. I'm coming to your town. I'm gonna treat you kind. I'm gonna love you blind. I'll smile all the time. Oh yeah. Oh yeah. Entre soltas, Viriato 25, John Lewis com os seus Raro Kylie e mais recentemente com Elvis Costello neste Carpet Baggers. Soltas, Viriato 25 é a última meia hora. Radar, Almada, Cascais, Lisboa, 97.8. Aí vem, folgam os espíritos. Estamos no Boomerang da Noite, depois de três dedicatórias às versões do White Album dos Beatles, Suicide, American Supreme. Televised Executions e Misery Train, para já. O álbum é de 2002, uma edição da Blast First. Train, train. Destiny. 25 noite dentro na radar. A companhia está garantida entre o mês 3 com Casa Cláudia. Imediatamente a seguir a terminarmos, Boomerang esta noite com o Suicide, álbum de 2002, American Supreme. Título Stalavis The Executions Misery Train. Este Swearing to the Flag. E para terminar daqui a pouco, The Hall Disney Disco. Não vamos chegar ao final sem um ponta de língua mais. Hora do Bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. 60 minutos com muito chá. Din nam tadi ko taka jana ko kupa taka to kupa taka ta tadin ko taka jana ko tadin karta ka tadin tanga tadin tanga tadin na tanga karta ka tadin na tanga tadjun taka din nam tadi ko taka jana ko kupa taka to kupa taka ta tadin ko taka jana ko tadin din Boomerang entrega aos Suicide. Aí está na ponta da língua. Primeira semana de dedicatória próxima também, é? Ao álbum. Não sabemos como ler. É Tchea, salvo erro. É a abertura de uma porta. O Kepa Junqueira. O Arauz. Bom fim de semana. Tell me Easter's on Friday. All the luck. Jinbedigure artila, horiko xo.